a Terra nem sempre foi um lugar lotado. Quando as pirâmides foram construídas, havia menos de 30 milhões de pessoas em nosso planeta. Quatro mil anos depois, quando o Big Bang de Londres estava sendo construído, a população mundial chegou a 1 bilhão pela primeira vez. Quantos mistérios essa Terra guarda? Muitos anos e muitas vivências. Hoje se existem mil vidas, existem mil almas e tuas tendências. Me encontro num canto do mundo tentando saber o que aconteceu. Flagro que aqui quase todos são vagos, pra eles só existem o que apareceu. Não posso voltar há 100 anos, mas posso olhar os retratos. Rostos que vieram pra Terra, viveram e hoje estão em anonimatos. São fotos nos túmulos velhos, o tempo embolora o registro da vida. Sei que o que importa aqui é fazer a missão antes de dar a partida. Cada universo é um mundo, cada mundo é uma história. Várias pessoas passaram por mim e pra sempre as verei só agora. O dia as leva e vão com ele pra nunca mais voltar. Não lembro de todas, mas por ti espero que chegue onde desejem chegar. O sereno traz um frio antigo. A lua viu de tudo um pouco. Viu quem ganhou, viu quem perdeu e que acaba de sair do lodo. Viu quando Paulo agiu, quebrando os deuses de Atenas, condenando o altar de Diana, tirando a carne da mão das hienas. Foi preso com Silas, ao expulsar o demônio da adivinhadora. Na cadeia orou e explodiu as algemas com tua fé intercessora. E hoje covardes murmuram, reclamam de tudo de barriga cheia. Não sabe os perreios que os servos passaram e agora estão livres da teia. Profecias foram escritas, e quantas já se revelaram. Quantas vidas que nem chegaram a nascer e provavelmente seus pais a mataram. Quantos corpos jogados nas ruas, o anticristo tá vindo aí. Abra a espada e reflita no selo que você deduz que se passa aqui. Hoje, humano consome sangue, financia o abate cruel, comendo e confraternizando com a morte dos bichos. Pois olho pro céu e clamo a ti, que vem aqui botar ordem na casa. Sei que os tempos se espremem e já tá na hora de irmos embora. Imagina o Senhor intocado no inacessível reino, ouvindo as vozes do mundo falando, orando tudo em um só tempo. Muitos clamam, muitos sofrem, lá na terra a opressão dominou. Eu andava perdido lá embaixo e agora estou bem porque tu me encontrou. A Bíblia revelou os fatos, além de nutrir seu espírito, consegue voltar para o eixo correto, o corpo que se encontra aflito. Ceticismo questiona, mas no aperto cede ao conforto. Confundido no mundo a palavra liberta e traz vida pra quem tava morto. Rei hebreu, não desista do caminho, sacerdote, deu o salve, que a terra vai chegar. Nos vemos lá, na nova Jerusalém. Mas quem quiser ficar pra cá, eu respeito também. Rei hebreu, não desista do caminho, sacerdote, deu o salve, que a terra vai chegar. Nos vemos lá, na nova Jerusalém. Mas quem quiser ficar pra cá, eu respeito também.